Jesus estava clamando, de joelhos em oração, quando viu se aproximando uma grande multidão. A multidão avançava, vinham armados também. Pensavam que Jesus brigava, mas Jesus não brigou com ninguém. Nasceu para salvar a humanidade. Veio trazer nova vida. Estava esperando e não estranhou quando Judas sua face beijou. Sinal combinado para Jesus entregar. Os fariseus bem armados vieram para o levar. Injuriado e traído, o mestre não reclamou, mas Judas arrependido no campo se enforcou. Nasceu para salvar a humanidade. Veio trazer nova vida. Estava esperando e não estranhou quando Judas sua face beijou.